Portal do La Rocha. E essa é nossa. Alô, meu empresário Portinho Baiano. Que canetada, meu filho. Quando entrei naquela clínica pela primeira vez, não imaginei encontrar alguém linda como você. Olhar pra excepcionista, seu olhar foi de contra o meu. Não sei o que foi que me deu. Me aproximei de você sem perceber, e o único espaço que tinha da gente era o balcão. Meu coração estremeceu. Excepcionista, você tá me seduzindo com esse olhar. Excepcionista, fico louco em imaginar, me instigando sem tirar a roupa. Recepcionista, você tá me seduzindo com esse olhar. Recepcionista, fico louco em imaginar, me instigando sem tirar a roupa. Parceira Tatiana Oliveira, galera em Pina, Pernambuco. Essa é sua. Quando entrei naquela clínica pela primeira vez, não imaginei encontrar alguém linda como você. Olhar pra excepcionista, seu olhar foi de contra o meu. Não sei o que foi que me deu. Me aproximei de você sem perceber, e o único espaço que tinha da gente era o balcão. Meu coração estremeceu. Excepcionista, você tá me seduzindo com esse olhar. Excepcionista, fico louco em imaginar, me instigando sem tirar a roupa. Excepcionista, você tá me seduzindo com esse olhar. Excepcionista, fico louco em imaginar, me instigando sem tirar a roupa.